Solta o play, DJ. Um momento da revanche. Como vocês já devem ter escutado, há algumas semanas atrás, nós tivemos a primeira playlist Shuffle, que foi a playlist comigo, que nosso amigo Cabeça propôs esse formato pra gente. Só que, obviamente, não ia ser justo que só o meu gosto musical viesse pra sabatina. Então, nós vamos inverter agora a coisa. Então, quem tá comigo? Senhor Cabeça, por favor. Olha, eu quero hoje, a minha meta aqui não é humilhar Dri, porque eu não posso fazer isso. Mas agora eu quero proporcionar o melhor entretenimento pra vocês, tá? Boa sorte. Seja isso bom ou ruim. Do mesmo jeito que você estava torcendo pelo caos, eu tô torcendo pelo caos também. Isso vai ser legal. Então, Cabeça, eu acho que você já chegou na sua primeira música. Eu então cheguei. Fala um pouquinho dela, por favor. Eu vou mandar aqui e eu quero só ver a reação da Dri. Dri, o que você acha dessa incrível obra que eu acabei de mandar? Puta que lá merda, cara. Eu vou ser bem sincera, eu amo essa música, eu gosto muito dela. De novo, lembrando sempre, meu gosto musical não é dos melhores. Então o meu gosto não serve de base, mas eu acho essa música genuinamente bonita. Pena que o filme de onde ela veio é uma bosta. Então, é exatamente por isso que eu não devia ter ela no meu computador. Mas a música que a gente tá falando aqui, que provavelmente vai ser a que vai tocar, não sei o que a gente acha outra melhor, é Kiss From a Rose, do Seal. Cara, essa música é muito... Primeiro que essa música é deprimente pra caralho. Segundo que ela é bonita, mas... Sim! Assim, é... Eu acho que todo mundo que viu esse filme tem o mesmo sentimento misturado que a gente tem. Que assim, eu quero odiar essa música porque o filme que ela vê é uma atrocidade. O filme do qual ela vê é uma atrocidade, mas a música é bonita, mas o filme é uma bosta, mas o filme... Aí ficamos nesse conflito. Mas assim, de fato, Cabeça, eu achei que você ia ser mais forte do que isso, por alguma razão. Mas ok. Mas eu preciso dizer, sabe o que motiva mais essa música? Eu vou tentar deixar isso no post pra vocês. Que é o Jack Black cantando essa música no Ídolos americano. Meu Sério. Deus, eu preciso ouvir isso. Isso é genial. E ele recebe a aprovação do Seal. Entendeu? Ai, Jack Black, seu lindo. Que bom que ele existe. Então, amigos, vamos começar com Kiss From a Rose, do Seal. Escutem aí. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Próxima. É essa é bem interessante também. Ai, meu pai. A música que veio aqui é uma música que eu gosto, mas essa versão, eu só tenho essa versão porque eu achei demais, que é I'm Sexy and I Know It, uma versão acústica dela. Cara, como? Cara, é muito maneiro. Isso não tem como dar certo. Ou cara, tem. É boa. Primeiro, que essa é uma música que ela é de um gênero que eu gosto muito, que é a zoeira. As músicas zoeira virou da zoeira. Um gênero, caraca. Adoro. A gente escuta hoje, por exemplo, um Lonely Island da vida, uma coisa assim, que eles, cara, eles só querem fazer piada, entendeu? E eu acho que o LMFO, eles têm essa pegada, principalmente com, cara, eu sou sexy e eu sei disso, que eu é uma música genial. Eu gosto dessa música também. É uma daquelas que, assim, a gente passa um tempo até aceitar que gosta de certas coisas, mas quando a gente aceita é libertador. Essa é exatamente. Exatamente. Então, amigos, fique aí com I'm Sexy and I Know It, versão acústica, se possível. Agora, imaginem o Cabeça dançando isso na casa dele enquanto ele tá limpando. Só tá de cueca. Ai, senhor Deus. Aquela do Borá. Sabe aquela sunga do Borá? Para. Que vai até o ombro. Então. Cabeça, cala a boca. Obrigado pelo combustível de pesadelo. Walk on by, girls be looking like always fly. I pimp to the beat, walking on the street, I'm a new love freak, yeah. This is how I roll, animal prints getting out of control. It's a red boot with a big afro, and just like Bruce Lee, I got the glow. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. On the spot, this is what I see. Everybody staring at me. I got a passion in my past, and I ain't afraid to show it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. Ooh, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. When I'm at the mall, security just can't fight them off. And when I'm at the beach, I'm in a speedo, trying to tan my cheeks, yeah. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We're headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, I still get service. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl, look at that body. Oh, oh, girl. This is what I see. Everybody stares, they're staring at me. I got a passion in my pants, and I ain't afraid to show it. Yeah, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Ooh, I'm sexy and I know it. Yeah, I'm sexy and I know it. So wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Oh, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Yeah, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Oh, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Oh, yeah, I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know. Próxima música, depois dessa eu não tô conseguindo. Vai! Ah, tá. Fale, bom. Defenda-se! Vamos indo. 8, 9. Olha só! Uma que também tá naquelas de que talvez não dê pra colocar inteira, mas é Jesus of Suburbia, do Green Day. Aí sim! Caraca! Bom, eu vou falar uma coisa. Essa, apesar de essa ser, tipo, a faixa, assim, faixa base do American Idiot, não é a melhor faixa, porque Homecoming é muito mais legal. Ah, sim, é. Mas essa é muito foda, nossa. Essa música é muito boa. Nossa, e o pior, isso é legal. Fazia muito tempo que eu não escutava ela. Agora aí. Muito tempo, cara. E assim, eu sou um fã de Green Day, assim, né? Eu acho que é uma banda que eu conheci na minha adolescência e até hoje ela é uma música que eu, é uma banda que eu adoro escutar, desde a fase punk deles, né? Que é aquela fase no começo, até essa fase depois, sei lá, até a fase melancólica de Wake Me Up When September Ends, que ele ficou puto, que agora tá em dezembro, ninguém acordou ele. Eu vejo imagem, gente, porra, já estamos em dezembro, que... ninguém me acordou. É que essa música, tipo, as pessoas fizeram um monte de piada e tudo mais, mas o foda é que ele compôs essa música pro pai dele que morreu. É, então a galera... Mas a gente não consegue, né? A gente não consegue. É, na zoeira, infelizmente, é mais forte. Mas fique aí, talvez, com uma das músicas que tá aí nas minhas favoritas, eu adoro escutar e fazia tempo que eu escutava, Jesus of Suburbia, do Green Day. Aí, escutem aí. Trying to write your love, the Jesus of Suburbia, the Bible of none of the above. Only steady, tight enough. Started popping riddle hat. Now I never died for my sins. As far as I can tell, these are the ones I got away with. And there's nothing wrong with me. This is how I'm supposed to be. Facts. Sitting on my crucifix, I live in Rome. All my private wound, walk the mobs and frights away. To follow love and follow dad. To uncle all his cigarettes and Mary Jane. To keep me insane. Supposed to be. lack of a better word, and that's my best excuse. Ainda bem, porque essa é uma música que eu adoro. E é uma música que é brega. Que é Smooth, do Santana, com Rob Thomas. Nossa. Cara, eu adoro. Assim, é trash, mas eu gosto muito, sabe? aquele trash bacana, sabe? Exatamente. Porque assim, eu gosto de Santana, né? É um cara que é um guitarrista que eu gosto muito. E agora a gente tem essa coisa meio... essa coisa cantando latina, sabe? Aquela coisa de corpo suando num lugar, numa taverna marrom, em Cuba. Que eu adoro, cara. Assim, eu gosto muito. É mega trash. Mega trash essa música, se você for pensar. Mas, cara, puta, cara, eu tô gostando da minha playlist. Ela é zoeira, mas ela vale porque eu gosto. Entendeu? Não. Eu acho que, assim, essas playlists que a gente tá gravando, elas dizem mais sobre o real gosto musical das pessoas do que as playlists temáticas, porque, assim... Ah, não, você... ser o Tenshi, porque o Tenshi... Ah, não ser o Tenshi, o Tenshi não regreta nada, o Tenshi já tá num nível de não regreto nada acima do nosso, entendeu? A gente ainda precisa desse empurrãozinho, que tá dando certo, legal. Smooth, do Santana. To live. let's forget about it. É uma música que eu gosto bastante também e é de um artista que eu não consegui, acho que, tratar nas minhas playlists, apesar de estar dentro do que eu gosto de apresentar, que é Mr. Crowley, do Ozzy Osbourne. Aí sim! Aí sim! Muito aí, bom! Aí dei valor. Cara... Mr. Crowley! Exatamente! Aí valorizei muito! Eu acho que o legal do Ozzy, principalmente desse álbum, esse álbum que eu tenho, na verdade, que é dessa música, é do The Essential of Ozzy Osbourne, tipo, então é meio que tudo, né? É que o Ozzy, ele tem desde metalzão, pra galera que gosta. Aí você passa, você pode pegar o Mr. Crowley, Mama I'm Coming Home, por exemplo. Nossa. Que é fantástica e é extremamente, de certa forma, emocional. Fala. Né? Mas com a qualidade musical, a qualidade instrumental do Ozzy, que assim, eu sempre gostei muito, o Zakk Wylde como guitarrista sempre me atraiu muito. E a voz do Ozzy, ele tá falando de um cara que morde a cabeça do morcego, que tem um reality show na E&E com a família maluca, entendeu? Cara, mas assim, é o tipo de vida que acho que todo mundo bem lá no fundo pensa assim, eu queria viver a vida desse cara pelo menos um dia. Queria saber o que é ser o Ozzy Osbourne. São poucas, exatamente, eu acho que ser o Ozzy Osbourne é algo único, e que poucas pessoas conseguem apenas chegar o Ozzy, perto, assim. Né? De fato. Não, é muito bom, assim, eu espero que vocês gostem. Quem não conhece Ozzy Osbourne, ou quem só conhece, talvez, sei lá, um Barker the Moon. Ou o fato dele ter comido a cabeça de um morcego, exatamente. Aproveita e ouve essa música, que ela é diferente, ela é um pouco diferente, ela é bem mais triste, né? Tente se não se matar enquanto ele tá cantando, mas assim, demais. Então, Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, escuta aí. Você pediu, Dri, e ela veio, talvez não no bom momento, no mau momento, mas a música que caiu aqui, eu não vou regretar também, assim como o Tenshi, que é Don't Stop Believing do Glee, obviamente. Ai, meu... Assim, eu tenho que admitir que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Glee que é muito profunda, sinceramente, então, assim. Eu tenho um pouco, eu tenho esse sentimento, porque assim, eu gosto muito da parte musical de Glee. Quando eu assisti, eu acho que me pegou a questão de, pelo menos no início, ser de músicas que eu gosto, sendo cantadas de uma forma diferente, com uma nova abordagem, músicas que às vezes estão até meio esquecidas. Você pega Don't Stop Believin', que é uma música que, apesar da qualidade, é uma música que não é mainstream hoje pros adolescentes, vamos colocar assim. E quando o Glee, ele vem com essa vibe de ser uma malhação, pra tentar deixar de uma forma pra você entender, pra quem não conhece Glee, e trazer clássicos da música, sejam elas, e é independente do gênero, né, porque o Glee tem muito isso, ele não vai falar só de rock ou só de pop, ele vai cantar de tudo, tudo aquilo que eles consideram ou não música boa. Exato. Entendeu? Eles gostam de música, eles entregam pra você música. E como a música, ela é importante, como ela tem um contexto, porque o Glee fala muito de aquela música, naquele contexto, ela conta uma história, e ela te ensina algo. Claro, tem a tosqueira da história que depois se desenrola, né, e aí você fica na dúvida se você assiste porque tem música legal, aí tem o cara que morre, já cai a qualidade, mas assim, eu não regreto nada ao ponto de vista de Glee, porque eu acho que eles têm um papel importante no que é difundir música. O que, né? Eu acho, assim, a minha treta com o Glee, pra não ficar de novo como a hater babaca do site, é a seguinte. Algumas versões que os caras fazem são, de fato, excelentes. São boas demais. Só que tem umas versões também que os caras pisam no tomate. Umas que eu gostei muito foi do episódio de Michael Jackson. A versão de Smooth Criminal que eles fizeram ficou genial. Uhum. Ficou foda demais. Agora, por exemplo, as músicas da... eles foram fazer uma de Shake It Out. Sim. Da Florence. Eu achei que ficou uma merda. E a série é uma merda. Desculpa pros fãs, mas a série é uma bosta. Acontece. Eu não vou conseguir defender a série, gente. Mas a trilha sonora é legal. Então, válido. Muito válido. Então, e outra coisa. A gente falou tanto de Glee, mas Don't Stop Believin' é uma puta música do Journey. Claro. Que eu adoro. Entendeu? E eu canto no karaokê sempre que possível. Não, e assim, ninguém canta apenas Don't Stop Believing. A pessoa faz uma performance. Você vive Don't Stop Believing. Se você não canta com pelo menos um movimento dramático de braço e gestos, você está fazendo errado. Você está fazendo tudo errado, cara. Não pode. Exatamente. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going. Smile. Bom, a minha próxima música é boa também. Quer dizer, tem gente que não gosta muito. Mas eu queria que fosse outra versão, porque eu queria traumatizar vocês. Ai, meu Deus. Mas é Psychosocial, do Slipknot. Eu queria que fosse a versão com Baby. Que é muito legal, é genial. Porra, essa versão, cara. É aqueles mashups que você não entende por que dão certo, mas dão certo. É sensacional. Exatamente. Mas Psychosocial, pra quem gosta realmente do hardcore, do pesado, do grito de caras mascarados, eu acho que é um hino, praticamente, né? Eu admito que, assim, quando o Slipknot começou a fazer sucesso, eu tinha medo deles. Porque eu achava... É agressivo. É agressivo. Não era nem pelo som, é porque eu tenho medo até hoje do cara que usa máscara de palhaço. É porque também palhaços... máscara de palhaço também, né, velho? Aí é... Máscara de palhaço. Essa música, ela tem uma coisa legal que eu gosto, que é o seguinte. O vocalista do Slipknot, apesar dele ter teoricamente se construído em cima do grito, vamos colocar assim, nessa música tem um momento do refrão que ele canta de forma mais natural e a voz dele é fantástica. Tanto que depois, quando ele faz a outra banda dele, que é o Storm Temple Soar, se não me engano a pronúncia é essa, você consegue ver uma outra vertente da voz dele, porque ele consegue sair, porque querendo ou não, dentro do Slipknot ele tem que manter aquele estilo de música. E ele é um cantor completo. Então às vezes tem gente que fala, ah, esses cantores tudo só grita, o cara não sabe cantar, né? E aqui ele mostra que ele canta e grita. É, por que não os dois, né? Por que não os dois? Gente, acho que a pessoa que fala que os caras só gritam, assim, de qualquer banda, a pessoa precisa, sei lá, escutar um Tristânia, alguma coisa assim. Escutar a vocalista do Tristânia, daqueles gritos medonhos que ela dá e cantar depois. É de outro mundo, sabe? Mas então, pessoal, Psychosocial do Slipknot, escutem aí. só. O quê? Interessante. Meio trash também pra quem não gosta. Lá vem. Que é... Eu agora eu tô na dúvida se a Adri é do tipo que gosta ou não gosta. Bom. Que é... A música é... Here Without You, do Three Doors Down. Olha... Lembra do que eu falei da minha, do The Fray, da minha relação com as músicas da minha adolescência? Então, tá na mesma categoria. É que esse é o tipo de música que eu... Que parte de mim quer aceitar que passou. Parte de mim já não gosta mais, porque, bom, passado, tudo mais. Mas tem uma parte de mim que fica, sabe assim, não, resgata isso. Tanto é que eu acho que eu tenho ela no meu celular também. Ah, na verdade eu gosto muito do álbum, do... Não, sim, do, não, mas aí que tá... O Twitter, a qualidade dos caras é grande, sim, sabe? Não, sim, tô? Sim. Dessa vez não é nem. Não tem nem como questionar. Se você tivesse vindo com Creed aí, a gente poderia pensar. Pô, eu gosto de Creed, mas tudo bem, vamos lá, deixa. Você entende o motivo, né? Mas claro. Assim, é que eu acho que assim, a gente escutar certas coisas numa fase nossa, querendo ou não, ela fica marcado, sabe? Então fica meio foda. Inclusive, esses dias, eu cheguei em casa. Num sábado, eu tinha ido fazendo alguma coisa. Liguei a televisão e tava passando um programa de clipes. Sabe Olha quando assim, você vê toda a sua adolescência passar na sua frente? Em forma de clipes. Em forma da trilha sonora da Malhação. Tipo, que era basicamente o que eu escutava. O que, que tocava na trilha sonora da Malhação? Que, inclusive, essa música é de trilha sonora de Malhação. Era o que eu escutava na época. Então, eu não sei. Eu tenho sentimentos mistos em relação a muita coisa dessa época. E essa música é uma delas. Mas ok. Bom, então, gostem ou não, eu acho que vai ter meio hate, porque sempre, esse tipo de música, ele divide águas entre a galera, mas Here Without You, do Three Doors Down. Escutem aí. A hundred days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here without you, baby. But you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby, but you're still with me in my dreams. And tonight, it's only you and me. A música que eu... Caraca, eu fui longe do ponto de vista... A música que chegou agora é uma música que eu nem lembrava que eu tinha ela nas minhas músicas. É mas assim. É uma música que ela é divertida. É a Jet Lag, do Simple Plan. Meu santo Cristo, Simple Plan! Caraca! You say good morning when it's midnight. Gente, eu lembro que essa música saiu numa época em que eu tinha um certo hatezinho de emo, sabe? Mais uma das vergonhas da minha adolescência. Gente, eu era uma idiota quando eu era adolescente, meu Deus! Pra todas as pessoas que ofendi, me perdoem, eu era babaca, eu admito. Eu sou, então tá tranquilo, eu tô nessa fase ainda. Ai, meu santo Cristo. Caraca! Assim, eu tenho algumas músicas deles que não são essas dos primeiros álbuns, não é da época de Welcome to My Life, que sério. Eu acho que nada diz mais adolescente rebelde do que Welcome to My Life, sabe? Rebelde sem caraca, é, ela é pesada do ponto de vista de tristeza e assim, fossa. É. Né? Mas eu tenho algumas músicas deles ainda. The End, eu ainda escuto, Save You. Sabe, eles são bons. Boa, boa. Sim, é aquela coisa. Eles acabaram, a gente tem que entender que muitas bandas, elas têm um momento. Sim. Então elas vão focar o estilo e o talvez o público-alvo de acordo com a época, com o que tá rolando, com o que eles precisam. Então a gente tem que separar, às vezes, se a gente não gosta do estilo que eles estão tocando ou o que eles estão apresentando, da qualidade técnica da banda. Exato. Entendeu? Simple Plan é uma banda que, querendo ou não, ela funcionou. Do ponto de vista técnico, ela não é uma banda genial, não tem nenhum... Os caras, né, não reinventaram a roda. Exatamente, mas eles são extremamente competentes no que eles fazem, eles conseguiram se adequar ao que o mercado pedia na época, né, e tiveram o seu boom. É uma banda que eu gostei e é uma música que eu gosto, eu escuto ela sem problema, assim, sem vergonha. Jet lag. Caraca! Caraca! Dri! É agora! Agora, ai, pra fechar! Oh, meu cara, pai. Essa eu juro que eu baixei pra um cast, mas eu não vou dizer pra você, eu não vou mentir aqui ser hipócrita e dizer que eu não acho maneiro. A música é All I Have to Give do Backstreet Boys. Mano do céu! Cara, não. Caraca! Essa... Só essa música já valeu pra você tá. Valeu! Essa playlist existir. Caraca, nossa. Muito bom! Cara, muito bom! Backstreet Boys foi, assim, a primeira vez que a jovem. Que a pequena gafanhota Adriele conheceu o amor platônico por um artista foi com Backstreet Boys. Qual que era o seu, a sua apaixonite? Ai, o pior é que assim, né, eu na época eu não era nem, todos, era a banda. Era todos, era que eu não lembrava dos nomes dos moleques, entendeu? Mas assim, eu na época que saiu Everybody, eu achava eles lindos, achava... Everybody, eu queria que tivesse sido Everybody essa. Ah não, mas gente, é Backstreet Boys, não importa, sabe? Existe. Cara, sério, eu acho que... Não, e o pior é que assim, a gente tá falando de All I Have To Give, que é tipo... Uma música pega menininhas, entendeu? Sabe, tipo, caraca! Somos é tipo, só, tudo que eu tenho é pra você, eu acho que eu não posso ver sem você. Agora você eu quero dar o mundo. As jovens menininhas da minha geração achavam o máximo, né? Por isso que todos tinham o seu garoto favorito. Claro que algumas preferiam os garotos do NSYNC e tudo mais, mas eram nossos primeiros amores. Ai, ai, bons tempos. Não, cara, eu acho que assim, você, talvez, rapaz, jovem, a gente tem um público jovem grande. É. Se você não pegou essa fase dessas boy bands, cara, você precisa... Pensa em One Direction. Pensa em One Direction, que é o mesmo princípio hoje em dia. Mas esse é o boy band de raiz, entendeu? É tipo Menudos e Backstreet boy Boys. Boy band de raiz, cara. De raiz, entendeu? A true, aquela boy band que a única coisa que ele serve é pra vender CD pra menininha. A menina comprava fita cassete, CD, pôster. Pôster, aquelas revistinhas, capricho. Exatamente. Toda teen com pôster, cara. Às vezes era um monte, tinha uns quatro pôster igual, mas foda-se, eram pôsteres deles, sabe? Cara, a vida de fã nessa época não era fácil, não, cara. Você exigia dedicação, tá pensando? É, essas fãs, isso é fã true. Entendeu? Era fã que tinha que ir na banca, falar pra mãe comprar revistinha, não tinha como baixar a música da internet, exato, do YouTube. Exato, você tinha que comprar que o CD, fãs? Entendeu? Aí você colocava o CD alto no quarto, porque você não tinha Discman, fone de ouvido, MP3. Aí é, seu pai ia reclamar. Tinha um Walkman que tocava fita cassete, no máximo. E ainda tinha que se dar por satisfeito. Você cara, vê. Mas eu acho que vale pra mostrar pra vocês. Todo mundo tem a sua menininha interior. É claro, mas eu ainda acho que meu melhor gosto musical, porque All I Have To Give é alguém que vira aqui e fala, cara, é maneiro. Você tem que entender que é maneiro. Dentro do contexto de Backstreet Boys, mas é maneiro. Bom, todos então, pessoal, acho que é isso, né? Fiquem com All I Have To Give do Backstreet Boys, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa estrutura shuffle, que eu acho que isso é muito... Eu diverti bastante. É muito legal. Muito nossa. Divertido. A gente vai tentar trazer mais pessoas para essa esfera shuffle. Essa esfera aleatória, entendeu? Exatamente. Mas muito obrigado por escutarem até aqui. E falou, pessoal. Beijos, galera. Até mais. Escutem aí. I don't know what he does to make you cry, but I'll be there to make you smile. I don't have a fancy car to get to you. I walk 1,000 miles. I don't care if he buys you new sleeves. Does his gifts come from the heart? I don't know, but if you were my girl, I'd make it so we never be apart. Tell me your problems, I'll try my best.